O poder da paz, uma síntese da lei divina, infalível antídoto contra todas as fraquezas e enfermidades. Assim falou Henri Cristo. A expressão máxima de Deus é a paz. Quando vos saúdo, que a paz seja convosco, estou querendo dizer que meu Pai, Senhor Deus, esteja convosco, a fim de encontrares a paz interior, a serenidade de espírito. Ninguém pode ser feliz se não encontrar a paz. Mas a paz não é só uma palavra bonita, fácil de pronunciar. Pela paz muitos lutam, sofrem, matam e morrem. O objetivo abstrato sutil das guerras é a paz. Eu voltei, como havia prometido, a fim de restabelecer a paz na Terra, que perdurará 1000 anos após a eclosão da inevitável hecatombe nuclear, que culminará com o fim deste mundo caótico no alvorecer da nova era. A paz representa a presença do eterno Criador Supremo, meu Pai, único ser incriado, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. Onde reina a paz, existe harmonia, ordem, segurança, equilíbrio. Onde existe paz, ali habita o Senhor. Muitos pensam que encontrarão a paz e a felicidade, quizá num lugar afastado, distante das turbulências da vida moderna. Outros buscam na prosperidade material, na realização profissional, na união matrimonial, nos filhos ou mesmo nos ilusórios prazeres do mundo profano. É até possível, dessa forma, vislumbrar alguns momentos de paz e felicidade, mas jamais tê-las por completo. Eis um grande equívoco e o principal motivo da angústia dos seres humanos, pois só poderão realmente alcançar a paz em um lugar tão fácil, tão perto, mas paradoxalmente ao mesmo tempo muitíssimo distante, mais difícil de descobrir. Este lugar é dentro de si mesmos, na comunhão íntima com o Altíssimo. Quando o ser humano conquista o poder da paz em seu interior, em estabelecendo a simbiose com o Senhor Deus, meu Pai, só assim encontra a saúde, a alegria, a felicidade, a razão de viver. Como eu disse quando me chamava Jesus, buscai, pois, o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ao contrário, se não encontrar a paz, defronta-se com a angústia, o sofrimento, a dor, a insatisfação, a infelicidade e as enfermidades. Há 2000 anos, interrogaram-me, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ao que lhes respondi, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Quem não cumpre esses dois mandamentos não consegue viver em paz. Onde existe espaço para o ódio, a raiva, a inveja, não pode haver espaço para o amor, a fraternidade, a compaixão e, acima de tudo, a paz. Porque ninguém serve a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Como tendes só um canal de pensamento? Se vosso sistema neuronal estiver repleto de sentimentos medíocres, tacanhos, mesquinhos, não podeis ao mesmo tempo preenchê-lo de sentimentos nobres, elevados, virtuosos, voltados para o bem. Assim podeis compreender por que jamais deveis guardar qualquer sentimento negativo contra quem quer que seja. Por mais perverso e maligno que este alguém possa ter se mostrado contra vós, não o julgueis, posto que só meu Pai, Senhor Deus, pode julgar e sondar os corações. Não deveis receber o desafeto no aconchego de vossa casa, tampouco necessitais estabelecer uma relação estreita com vossos adversários. Sede pragmáticos, relacionai-vos dentro do limite estritamente indispensável, imposto pelas circunstâncias sociais, até porque ninguém consegue viver isolado numa campânula de vidro, livre do contato direto com seu semelhante. Ver Parábola do Perdão no livro Despertador, primeira parte. Reitero uma vez mais, meus filhos, ninguém pode subir acima do que há de mais elevado em cada um de vós, assim como também ninguém pode descer abaixo do que o que há de mais baixo em cada um de vós. Lembrai-vos sempre que da parte de meu Pai vos definir o que é pecado. Pecado é tudo o que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Eis a síntese da lei divina, ação e reação, causa e efeito. Se cultivardes qualquer sentimento negativo contra o vosso semelhante, será em prejuízo de vossa própria saúde e vos tornareis vulneráveis a enfermidades, achaques e dores. Estareis acionando contra vós a lei do retorno, lei do talião, olho por olho, dente por dente, uma vida por uma vida. Êxodo capítulo 21, versículos 23 e 24. Mais conhecida como lei do karma, nisso consiste o pecado de odiar. O conjunto harmonioso de células que compõem o organismo do infrator, coração, rins, fígado, estômago, bexiga, intestino, cérebro, etc., sofre o choque, o impacto negativo, e quebra a harmonia, deixando-o à mercê de contrair uma doença, úlcera, ataque cardíaco, diabetes, etc. Em resumo, o resultado de cultivar sentimentos negativos é pagar tributo à mãe natureza. Podeis até sentir nojo de alguém que, aureolado, repleto de energias negativas, caminha obstinado contra o Senhor e contra a lei divina. Sou sincero em dizer que já me encontrei nutrindo um sentimento mesclado de nojo e piedade em relação aos que me odeiam e blasfemam contra o reino de Deus. Todavia, na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, incluindo esses a quem acabei de me referir. Mesmo quando, na condição de juiz enviado pelo Altíssimo, sou obrigado a proferir uma sentença de maldição, observai que digo ao final, para que no purgatório da expiação saibam que o Senhor Deus, meu Pai, faz justiça na terra. Se os inimigos não querem receber a luz divina nos ensinamentos que ministro da parte de meu Pai, então tarde demais a conhecerão na dor, no sofrimento, na expiação. Mas ainda assim desejo sinceramente que conheçam o Criador Supremo e sua santa paz, a fim de que um dia, embora longínquo, sejam todos comigo e meu Pai uma só coisa. Na condição de mestre e instrutor, meu Pai disse que tenho a obrigação de despertar o que adormece dentro de cada um de vós, incluindo esses sentimentos negativos recém-enumerados, ou seja, tudo o que é bom ou ruim. Assim como o bom jardineiro necessita podar as plantas a fim de que floresçam e frutifiquem abundantemente, assim também meu único e secreto objetivo é posteriormente poder corrigir, instruir, transformando-vos em seres iluminados. Ironicamente, a hora mais propícia de vos ensinar a desvantagem de odiar, ficar com raiva, magoado, ressentido, é justo quando esses sentimentos se afloram em vossos interiores, como já vos expliquei anteriormente. Ver a forja no livro Despertador, primeira parte. Podeis perguntar então, ao receber uma ofensa, uma agressão, como proceder para não sentir ódio contra vosso semelhante? A única solução é confiar plenamente em Deus, em sua santa, eterna e infalível justiça, no intuito de não ser influenciado, envolvido pela nefasta energia do ofensor. Simplesmente, na hora da ofensa, a fim de permanecerdes em paz, lembrai-vos incontinenti do Senhor, e que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Se tropeçardes com algum imbecil, ímpio, malvado, não é por acaso. Em sua infinita bondade e sabedoria, o Senhor propicia que conheçais até mesmo os seres espiritualmente atrelados às trevas, concedendo-vos a faculdade de discernir entre o bem e o mal. Jamais deveis odiar essas cavalgaduras sob pena de perderdes a paz e vos desligardes do Senhor. Ao contrário, por mais absurdo que seja o momento, por mais abominável que seja a criatura a cruzar o vosso caminho, se perseverardes confiantes em Deus, gozareis da simbiose com Ele. Nada vos afligirá e logo conseguireis esquivar-vos da perniciosa presença do maligno. Se alguém se apresenta com ódio, pleno de sentimentos negativos, consequentemente, carregando consigo uma enormidade de energias nefastas, certamente está devendo a lei, ou seja, está saldando algum débito karmático. Pensai, portanto, em não ser receptáculo das energias negativas. Todavia, se permitirdes que as ondas negativas vindas do karma do agressor vos acessem, sereis sócios daquelas energias negativas e, consequentemente, tereis rompido a simbiose com Deus. Por este motivo, eu disse quando me chamava Jesus, não julgueis para não ser de julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E ainda quando alguém dentre vós, sendo de boa índole, ofende, pratica qualquer ato prejudicial ou ultraja seu irmão, porque, mesmo orando ao Senhor inúmeras vezes para redimir-se do pecado, não consegue sentir-se em paz com Deus e consigo mesmo, porque as súplicas sequer chegam ao plano superior, enquanto este alguém não vai sinceramente de coração pedir escusas ao ofendido. Só ao reconciliar-se pessoalmente com seu irmão, poderá reencontrar a paz e restabelecer-se perante o Altíssimo. Não obstante, se o ofendido recusar-se em perdoar, então ele ficará sob júdice à mercê da lei. Em verdade vos digo, os hospitais estão repletos de pessoas que, num momento qualquer de estupidez, tacanheza ou mediocridade, despertaram o ódio em seus interiores, tornando-se depositários das energias das trevas. Pela lei da atração, outros motivos lhes surgem para sentirem mais e mais raiva, mágoa, ressentimento, e assim se forma um nefasto círculo vicioso, um mundinho de negatividade em seus interiores. Quando se despertam, estão odiando todos à sua volta. O mundo em que vivem é desprotegidos, órfãos das graças divinas, adoecem. Alguns, antes de adoecer, cegos na ilusão de se livrarem de tudo e de todos, covardemente se suicidam. Se alguém, mesmo após ouvir minhas palavras, ainda guarda em seu coração espaço para o ódio, o rancor, o ressentimento, confessou para si que não confia em Deus, confessou perante si mesmo e a corte celestial que é indigno de usufruir da justiça divina, mesmo ante todas as traições e conspirações que já maquinaram contra mim, nunca guardei rancor contra os ofensores. Se eu sentisse raiva, ódio ou mágoa de algum traidor, então é porque não estaria confiando no Senhor. Seria contraditório ao que vos tenho ministrado. Mesmo contra os perjuros que conspiraram contra o reino de Deus, não guardo nenhum sentimento negativo. Todavia, obviamente, não os quero próximos de mim. Não é uma questão de ser bom, porque eu mesmo disse há 2000 anos, eu não sou bom. Meu Pai é bom. Mateus, capítulo 19, versículos 26 e 27. É uma questão de usar a inteligência concedida por Deus. Não é por bondade que oro por meus inimigos ou pelos criminosos, e sim para estar em simbiose com o Senhor do Universo, para ter a graça de sentir sempre a presença dEle. Isto é o que deveis aprender. Quando eu disse, se alguém te ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Não é por mera questão de bondade, sim inspiração divina. Com o primeiro tapa, o agressor tira metade de vossos pecados, e com o outro remove a outra metade. Quando meu Pai mostra uma irregularidade quebrando a paz em meu ambiente, onde todos devem viver sob o império da lei, fico encolerizado sim, manifesto a santa cólera de meu Pai, todavia jamais odeio quem quer que seja. Na hora da ofensa, por maior que seja o ultraje, posso vos garantir que é possível lembrar do Senhor e que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Se alguém vos ofende, vos agride, diz algo contra a vossa dignidade, se esquecerdes de Deus, então perdereis a paz. Se confiardes no Senhor, a ofensa não atingirá a vossa alma e continuareis em paz. No momento dos grandes ultrajes, aumentai a paciência e a ofensa não chegará à vossa alma. Mas aumentar a paciência nesses momentos cruciantes só é viável com a ajuda de Deus. O desequilíbrio substitui a harmonia. O ódio ocupa o espaço do amor. O medo tira o lugar da coragem. A inquietação inviabiliza a paz. Mas como tudo está interligado, se estais em paz, encontrais a harmonia, o amor, o equilíbrio, a saúde, a luz. Nisso reside o poder da paz. Quando o ser humano consegue encontrar a paz dentro de si, então por maiores que sejam as agressões e influências externas, ele sentirá a presença de Deus em seu corpo, em seu coração, e será sempre forte e feliz, irradiando a felicidade a todos em sua volta. Que a paz seja com todos, meus filhos.